Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso mergulho na palavra do Senhor. Estamos no livro de Números e eu confesso a vocês que fiquei bastante satisfeito com as quatro ministrações para a liderança dentro do tema O Avivamento que Precisamos Hoje. Se você não ouviu, ouça, porque vai te abençoar muito. E em breve estará no blog todo o texto registrado. Temos duas ministrações gravadas. Imagino que até o final de semana, se a missionária Vivian tiver condição, que ela tem seus afazeres também, isso estará completo. Mas creio que foi uma bênção para muitas vidas. Obrigado, Marileia, São José, pelo retorno que deu. Obrigado à própria Vivian pela linda canção do quarteto que nos enviou. Oh, glória! Por essa palavra de Deus cantada, ministrada por esse quarteto maravilhoso. Muito obrigado, Everson, também pelas mensagens. E eu vou resumir, não vou ler toda a mensagem agora. Eu quero que você acesse Notícias do Pastor Gama e ele encerra dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, é isso que nós temos como força para as nossas vidas, como certeza para as nossas vidas, que o Senhor realmente nos fortalece e nos faz atravessar os vales mais difíceis e nos concede a vitória. Meus irmãos, minhas irmãs, agora voltando para o livro de Números, na segunda metade, no capítulo 19, nós vamos falar novamente sobre o tema da santidade e da pureza pessoal. Façamos então a leitura. Disse também o Senhor a Moisés e Arão: eis uma prescrição da lei que Yahvé ordena. Comunica, pois, aos filhos de Israel que tragam a ti uma novilha vermelha, sem defeito, perfeita, e que não tenha ainda, sido submetida a jugo. Entregá-las-eis a Eleazar, o sacerdote, e será levada para fora do acampamento e será sacrificada na presença dele. Depois, o sacerdote Eleazar tomará com seu dedo um pouco do sangue e o aspergirá 7 vezes. Na direção da entrada da tenda do encontro. Queimar-se-á então a novilha à vista dele, o couro, a carne, o sangue, os excrementos serão queimados. O sacerdote tomará em seguida uma madeira de cedro, um galho de sopo e lã tingida de vermelho e os lançará no fogo onde ande a ovelha, a novilha, perdão. Onde arde a novilha. Lavará então suas vestes e banhará seu corpo com água. Depois disso, entrará no acampamento, mas ficará ainda impuro até a tarde. Da mesma maneira, aquele que queimou a novilha lavará suas vestes e banhará seu corpo com água e será considerado impuro até a tarde. Um homem considerado cerimonialmente puro se encarregará de recolher as cinzas da novilha e as depositará num local puro, fora dos limites do acampamento. Ali as cinzas serão guardadas pelo povo de Israel, a fim de serem usadas na preparação da água lustral, que tira a impureza da pessoa. Essa cerimônia serve como sacrifício para tirar os pecados. Aquele que tiver recolhido as cinzas da novilha lavará suas vestes e ficará impuro até à tarde, tanto para os filhos de Israel como para o estrangeiro que habita entre eles. Esse será um decreto perpétuo. No caso de impureza, irmãos e irmãs, só lembrando vocês dois destaques aqui, assim a gente não tem que trabalhar depois. Primeiro, que nós estamos no período ainda sacrificial, tá bem? Depois de Jesus Cristo, que fez o sacrifício por toda a humanidade, elimina-se a necessidade de qualquer tipo de sacrifício, seja humano, seja de animais. E o segundo destaque é que nós estamos trabalhando com uma lei cerimonial e já começando a construir aquilo que mais tardiamente, mais tarde, para aqueles novos, bem mais tarde, vai se constituir na lei do puro e do impuro. Deus já começa a falar, mas tudo isso vai ser consolidado ao longo dos séculos. Tá bem? Isso é muito importante você entender. Mas aqui nós já temos a questão de pureza, impureza, e por isso vamos tratar com essa matéria. No caso de impureza, por exemplo, aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impuro durante 7 dias, portanto, deverá purificar-se com essa água lustral no terceiro e no sétimo dia. Então será considerado novamente puro. Contudo, se não se purificar no terceiro e no sétimo dia, não estará livre da impureza que adquiriu. Então era necessário participar desse cerimonial da água lustral no terceiro e no sétimo dia para ficar livre. Era uma lei cerimonial do período. O que nos interessa aqui é a questão da pureza pessoal e da impureza pessoal. É o conteúdo, tá bem? Qualquer pessoa que tocar num cadáver humano e não passar pela cerimônia de purificação contamina a habitação de Yahvé e será sumariamente banido do meio do povo de Israel, visto que as águas lustrais não foram aspergidas sobre essa pessoa. Sua imundície permanece sobre ela. Esta é a lei que deve ser aplicada quando uma pessoa morre numa das tendas. Quem quer que entre na tenda e quem quer que aí se encontre ficará imundo 7 dias. Está igualmente impuro todo recipiente aberto que não tenha sido fechado com uma tampa ou com uma atadura. Todo aquele que estiver no campo e tocar em um ser humano que tenha sido assassinado à espada, ou alguém que tenha sofrido morte natural, ou mesmo num osso humano, ou em uma sepultura, ficará imundo 7 dias. Percebam? Então, todo um aspecto da lei cerimonial, tendo como pano de fundo a questão mais importante, que é como manter a pureza pessoal ou como retomar a pureza, uma vez que tenha tido contato com algo que o contaminou, e como fugir da impureza, que o afasta também, não só cerimonialmente, mas o afasta da presença de Deus. Bem, a última parte, o ritual das águas purificadoras. Tomar-se-á para a pessoa em situação de impureza cerimonial, um pouco das cinzas do holocausto de purificação em um jarro. Essa era a cerimônia, irmãos e irmãs. Em seguida, derramar-se-á água corrente sobre as cinzas no vaso. Em seguida, um homem cerimonialmente purificado pegará um galho de isopo e o molhará naquela água e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que ali estiverem, bem como sobre aquela pessoa que houver tocado uma ossada humana, um homem assassinado ou qualquer cadáver ou túmulo. Aquele que estiver puro fará a aspersão sobre o impuro no terceiro e no sétimo dia. E no sétimo dia, o impuro estará livre da imundícia do seu pecado. Aquele que estava sendo purificado lavará suas vestes e se banhará com água, e ao pôr do sol daquele dia estará puro. Então, o objetivo era tornar alguém que tocou em algo que o deixou impuro cerimonialmente, o objetivo era que ele se tornasse novamente puro cerimonialmente, e não só cerimonialmente, mas puro diante de Deus, como relacionamento. Mas se aquele que estiver imundo não se purificar, será imediatamente banido da congregação, porquanto contaminou de morte o santuário de Yahvé. As águas da purificação não foram aspergidas sobre essa pessoa, e a imundícia permanece sobre ela. Isso será para eles um estatuto perene. Aquele que fizer a aspersão das águas lustrais lavará sua roupa, e aquele que tocou essas águas ficará impuro até à tarde. Tudo aquilo que o impuro tocar ficará imundo também, e a pessoa que o tocar ficará cerimonialmente impura até o pôr do sol. Você percebe que a ênfase maior é cerimonial, quanto à pureza e à impureza cerimonial. Mas no final do capítulo nós temos também o esclarecimento de que se alguém não passasse pelo rito da purificação, seria banido do arraial de Israel por causa da sua impureza. Logo, nesse momento, sai só do campo cerimonial para o campo relacional, ou seja, o relacionamento da pessoa com Deus, o relacionamento da pessoa com o povo de Israel não pode ficar lá. Impuro não pode ficar lá, porque Deus não aceita aquela impureza. Muito bem, irmãos, vamos fazer a segunda parte, como estamos acostumados, e fazer uma pequena leitura da nota da BKJA. A novilha vermelha implica a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo. Não sou eu quem estou dizendo, nem foi Agostinho que disse, como outro dia um querido, muito querido, esse é amado, comentava, brincando comigo e pela minha admiração, e é claro que ele tem todo o respeito e o temor a Deus, né? Mas veja bem, não há dúvida aqui que a novilha vermelha tipifica a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo, segundo a interpretação notável que recebemos no texto sagrado. De onde, pastor? Da carta aos Hebreus. Então, de onde nós tiramos isso? Da carta aos Hebreus. A BKJA usa o capítulo 9, de 13 a 15, para deixar claro a você que essa novilha tipifica, é um tipo. É um exemplo. primário, inicial daquilo que Jesus viria a fazer definitivamente na sua vida e ministério aqui entre nós. Assim como a novilha era sacrificada fora da porta da cidade para com o seu sangue purificar os fiéis, desse mesmo modo ocorreu com Cristo, que foi crucificado fora da cidade, no Gólgota, às portas próximas a Jerusalém, às portas de Jerusalém, mas fora. Você confere isso em 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9, Hebreus, capítulo 13, versículo 12 e 13, Hebreus, capítulo 9, versículo 11 a 14. Então, fique com isso em vista, porque é importantíssimo. Essa novilha, então, nos aponta, lembram que eu estou reforçando todos os dias, o Antigo Testamento é um grande sinal, um grande apontamento da obra, da vida e obra de Jesus Cristo. E quanto mais você se aprofunda na vida e obra dele, mais você pode buscar imitar, buscar imagem e semelhança dele, tanto na vida como na obra. E muito mais ungido você será. Ou ungida. Muito bem. Terceira e última parte da nossa devocional. A água purificadora é a minha proposição, a proposição do meu resumo para o capítulo 19. Pode-se compreender esse capítulo, irmão, irmã, a partir de três aspectos. O primeiro, ou a letra A, se você quiser, as cinzas e a água da purificação. Em segundo lugar, ou a letra B, a questão da impureza cerimonial. E em terceiro lugar, e a letra C, ou a letra C, o ritual das águas purificadoras. Eu já não estou trabalhando com a tipificação de Cristo, porque já fizemos isso no segundo ponto da nossa devocional, tá bem? Ainda vou mencionar mais uma vez, mas já está claro, a novilha representa a obra, a vida e obra de Jesus. E o sacrifício dela é como o sacrifício que é um exemplo daquele sacrifício que ele faria, só que o sacrifício dele é único e suficiente. Partamos então para outros elementos. O primeiro aspecto que você pode ter posto número 1 ou a letra A é um cerimonial de purificação realizado por ordem do Senhor. Na verdade, querido irmão, querida irmã, trata-se de um capítulo cristológico e messiânico, explicitamente cristológico e messiânico, já que fala sobre a novilha vermelha que deveria ser sacrificada, tipificando assim a vida e obra de Jesus e seu sacrifício expiatório. Ponto. Para você que é novo, novo, novo, novo, novo na fé mesmo, porque eu acho que todo mundo praticamente desse grupo já entende, mas aquele sacrifício que era feito no passado finaliza-se, tem o seu encerramento de caráter sacrificial na morte de Jesus. Porque quando Jesus morre, ele morreu a nossa morte, a fim de que vivamos a sua vida. E o que que ele levou na cruz? A Bíblia diz, pois quanto a morrer, foi para o pecado. Ele fez morrer a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, na cruz do Calvário, Jesus, para você que é novato, pagou todo o pecado da humanidade, está pago. Está pago. Ele pagou todo o pecado. Ele venceu a morte e a partir de então ele eliminou a necessidade sacrificial. Muito importante. Eu vejo até a dificuldade com alguns colegas que precisam se aprofundar mais nisso. Nós não temos mais que carregar nos ombros uma ideia sacrificial e um peso de sacrifício e de culpa. Não é para isso que Jesus veio, é pelo contrário, para nos livrar disso. Para que a partir de agora, como nova vida ressurreta em Cristo Jesus, como parte do corpo de Cristo, possamos participar da vida abundante que ele prometeu, vida plena e vida eterna. Aleluia. Portanto, assim como a novilha era sacrificada fora do acampamento e seu sangue espargido servia para purificar a comunidade israelita no deserto, preste bem atenção, Jesus também, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi crucificado fora dos muros da cidade de Jerusalém, para que todo aquele que nele crer tenha os seus pecados perdoados e não passe mais para pela segunda morte, mas saia, seja liberto das trevas para a luz, do império das trevas para o reino de Jesus, o reino do Filho do seu amor, ou seja, Jesus Cristo, e viva agora a vida plena e abundante. Era uma oferta de sangue que representava a vida para os hebreus. Ainda para nós representa, de certo modo, mas não com esse peso simbólico. É claro que se você perder todo o sangue, já era, né, amigo? Mas não tem toda uma conotação de simbologia, que para eles era muito presente, e essa simbologia se esbarrava na concretude, ou seja, se misturava um pouco, não só no povo hebreu, mas outras civilizações do passado, misturavam um pouco a relação com os deuses, e no caso de Israel, a relação com o Deus único e verdadeiro, essa relação esbarrava aqui, né, na relação histórica, de uma maneira que implicava em todas as questões. Pastor, mas não, a nossa relação com Deus não diz respeito a todo o nosso ser, ela não é holística? Sim, mas eu estou falando do caráter simbólico, da simbologia, do que representava para um povo há cerca de 3 mil anos atrás, só para facilitar para os mais novos, estou aproximando, para um povo pós-idade moderna, ainda será batizado esse nosso período, mas já se encerrou a idade moderna, nós já estamos num outro período, período contemporâneo, de 2022, ainda será batizado esse novo período. Então é completamente diferente o aspecto da simbologia. No entanto, o conteúdo é o mesmo. Era uma oferta de sangue que representava a vida para os hebreus. Do mesmo modo, o sangue de Jesus nos purifica do pecado original de toda a humanidade, revelado na Bíblia através da história de Adão e Eva, da narrativa de Adão e Eva, e transmitido espiritualmente a toda a humanidade. Na verdade, o relato de Adão e Eva já está implicitamente falando de toda a humanidade, até no nome deles, no original. Então, nós precisamos nos ver livres do pecado. O pecado gera impureza, a impureza e o pecado geram morte. Ah, no passado, eles faziam isso com o sacrifício de um novilho. Agora, depois de Jesus Cristo, isso já foi feito por Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aproprie-se disso. E comece a dizer: eu não tenho mais esse peso para carregar. Deus fez isso para que eu viva a vida dele agora e possa tomar. Perdão pela redundância, posse de tudo aquilo que ele tem para mim em termos existenciais, da minha vida, na história, do meu ser, que é muito mais existencial, muito mais que o existencial, isso é de caráter ontológico, agora falo para os mais avançados, é muito mais que o existencial. Porque existência é fora da existência. O ser, não. O ser está na existência. Ou seja, está na extensão do que Deus criou. Então, tem uma abrangência de caráter periférico e existencial, histórica, histórico. Tem uma abrangência de caráter ontológico que diz respeito à minha vida como ser e à sua vida como ser, cada um de nós ser em si uma nova vida, uma nova criatura, uma nova criação, uma nova natureza, formada agora segundo o modelo de Cristo Jesus. Tá bem? E tem um caráter, além de existencial e além de ontológico, claro, também antropológico-cultural, porque isso afeta a todos que nos cercam, a toda a humanidade que nos cerca, particularmente mais próximos de nós, na nossa cultura, isso diz respeito à sociologia e à antropologia cultural, então por isso nós podemos modificar a história. A historiografia para o futuro, e isso tudo foi transmitido, assim como o pecado foi transmitido espiritualmente para toda a humanidade, a ressurreição também é transmitida espiritualmente, através da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Ô, irmão, dê glória a Deus, porque nós temos uma nova vida. Os sacerdotes também tinham que se purificar após o ritual. Agora voltamos para uma questãozinha de liderança, aqueles de dedicação, lembra? Os sacerdotes, os levitas. Mas em relação a Jesus, que é o sumo sacerdote das nossas ofensas, precisamos fazer o seguinte: nos arrepender do pecado, confessar o pecado para ele e para a pessoa que nós ofendemos, mudar de vida, pedir perdão e mudar de vida, que é o fruto do arrependimento, como sinal da nossa purificação ou santificação. É como se nós tivéssemos passado por essa cerimônia toda do capítulo 19 de Números. Como nós podemos passar por toda essa cerimônia da água lustral, da água purificadora? Nos arrependendo, pedindo perdão pelo nosso pecado para Deus e para a pessoa que ofendemos, assumindo uma nova mente, um novo posicionamento e nos engajando no projeto do reino dos céus, aqui na terra. Seja feita aqui na terra, assim como é no céu. Aleluia, glória a Deus. Penso que está claro. Na segunda parte do capítulo, aprendemos como Deus não aceita impureza. Deus não negocia. E ontem eu toquei numa questão sobre ética. Volto a tocar agora. Isso, ética vem de ethos. Ethos significa valor no grego, mas é o valor a priori. E o valor, simultaneamente, o valor a priori como matriz, como fundamento, como base, e o aspecto também a posteriori, porque se transforma em prática, em ação, em conduta, em comportamento. A ética cristã inibe, impede, não negocia, não relativiza, não flexibiliza com a possibilidade de que estejamos diante de Deus impuros. Por isso, na segunda parte do capítulo, aprendemos como Deus não aceita impureza. Eu acho que isso ajuda você. Deus não aceita impureza. Se alguém tocasse em uma pessoa morta, agora volto para o texto, precisava se purificar para não contaminar o tabernáculo, que era a habitação do Senhor em meio ao acampamento de Israel. Isso se aplicava também quando uma pessoa morria em sua tenda. Se alguém entrasse na tenda e visse o cadáver, ou alguém estivesse dentro da tenda, mesmo cuidando de um doente, e visse a pessoa falecer, precisava de purificação, porque a morte é o último degrau da impureza. Você vai descendo, descendo, descendo pela impureza, né? A impureza é um abismo chamando outro abismo. A impureza vai tomando conta do teu ser, tomando conta do teu ser, tomando conta do teu ser, até que você morra espiritualmente. No caso físico, não é tão diferente. A enfermidade vai se desenvolvendo, e na medida que ela se desenvolve, ela vai nos levando ao óbito desse corpo. Acho que isso até ajuda você a entender. Com a impureza espiritual é a mesma coisa. A impureza espiritual se desenvolve e te leva à morte espiritual. Por isso, mesmo que você estivesse cuidando de um doente, só o fato de vê-lo falecer ou vê-la falecer exigia de você a purificação para permanecer no meio do povo de Israel. Por quê, pastor? Porque Deus não aceita que você, tendo contato com o último degrau da impureza, permanecesse junto a Ele, que é santo, santo, santo. Aplica-se a recipientes abertos, que fossem tocados, ao toque em alguém que tivesse sido assassinado ou sofrido de morte natural, ou se achasse e tocasse um osso humano, como você viu na leitura, ou em uma sepultura. Ah, encontrei aqui a sepultura, o cidadão ia lá e tocava, ele precisava passar por esse cerimonial. Eles ficariam impuros diante do Senhor, porque a morte, eu volto a dizer, é o último degrau da impureza, aquilo que mais distancia o ser do não ser. Deus é o ser absoluto e a morte é o não ser, é o deixar de ser. E eu não estou só falando em caráter ontológico, simplesmente até em aspecto biológico, que é muito mais objetivo, prático, também menos belo em termos de raciocínio. Mas Por outro lado, é claro, é o último degrau. O cara vai adoecendo, adoecendo, adoecendo, adoecendo, uma hora morre. Ponto. Esse é o último degrau em relação ao distanciamento com Deus, porque Deus é vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida infinitamente. E Deus não admite na sua presença alguém que tenha contato com a morte, cheiro da morte, visualização da morte, não admite. Você está entendendo agora do ponto de vista teológico. Entre todos os graus de impureza, a morte representava o máximo da impureza. Deus é vida e a morte, o absolutamente não, o absolutamente não ser. Já que o Senhor é vida e concede vida plena, abundante e eterna. Nesses casos, havia necessidade de purificação que era feita a partir das cinzas da novilha imolada, posteriormente queimada. Depois da queima dos restos mortais fora do acampamento, as cinzas eram misturadas com a água e formavam a água lustral. Olha, um bom estudo para você dar na sua igreja ou uma boa pregação, só que você vai ter que compactar, né? Que eu estou falando com mais liberdade, você tem que compactar para ficar mais curto. E eu não quero que fique mais curto, eu quero que você entenda o texto. Então, a cinza depois era misturada com a água, e essa água era chamada água lustral, que tirava a impureza da pessoa. Essa era a cerimônia para tirar a impureza da pessoa. Quem realizou isso? Quem é a verdadeira água lustral? Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é a água lustral. Foi ele que tirou a impureza da nossa vida. Ele que tirou o pecado da nossa vida. Ele que tirou o nosso distanciamento de Deus. Ele que nos reaproximou de Deus. Ele que nos religou a Deus. Perceba como Yahvé abomina a impureza e requer a pureza pessoal de todos nós para estar em sua presença. Observe que a lei cerimonial aponta para a purificação com água lustral no terceiro e no sétimo dia. Olhe os dias, irmãos, para você ir ficando mais maduro na leitura bíblica. Por que terceiro? E por que sétimo? Porque esses números são representativos por si mesmos. Porque o terceiro representa o dia da virada na história, por completo, da morte que se transforma em vida. O livro de Esther vai mostrar isso. E depois, o grande clímax do terceiro. Tem centenas de textos que destacam o terceiro, mas o clímax do terceiro é ao terceiro dia, o Filho de Deus ressurge dentre os mortos. Ele é a verdadeira água lustral. Ele acabou com toda a impureza. Ele levou sobre si a nossa impureza, lavou tudo, limpou tudo, nos purificou totalmente, e agora todo aquele que nele crê pode experimentar da pureza pessoal e pode experimentar, pela fé, da vida plena e abundante e eterna. E o sétimo? Ah, o sétimo é o óbvio, né? 6 dias Deus criou todas as coisas, no sétimo ele descansou. Por isso que sete é sempre um número que nos remonta à questão da perfeição. Tanto o 7 como 7 vezes 7, que é o 49, como 7 mais 7, que é o 14, como 7 vezes 10, que é o 70, que eu mencionei ontem. Fique atento, porque o terceiro, o número 3 e o número 7 são outra simbologia, de outro caráter, onde os judeus entendiam pela numeração um conteúdo. semântico, um conteúdo de palavra, um conteúdo de linguagem. Tudo bem? Falava terceiro, falava sétimo, eles estavam entendendo. Aqui ainda o terceiro não era tão desenvolvido ainda, nesse momento. Mas aos poucos isso foi sendo gravado na memória do povo de Israel, e com o passar dos séculos, tanto o número 3 como o número 7 vão ser extremamente representativos. Falou esse número, então, imediatamente ele já está entendendo um conteúdo que tem nesse número, um conteúdo de linguagem. É uma expressão diferenciada da linguagem. Aí você precisaria entender só um detalhezinho, que as letras e as palavras tinham representação numérica e os números tinham representação verbais, expressão, representação de da palavra. Tá bem? Finalmente, amados, o terceiro dia é o sinal da ressurreição de Jesus, como eu mencionei, é o sétimo dia criacional, é o sábado, representa a obra concluída totalmente, perfeitamente, e o regozijo dos que estavam impuros, mas ao ser batizados, sepultam a velha natureza. O batismo também é um sinal da água lustral, porque é um momento de confirmação de que a pessoa nasceu de novo e por isso a impureza fica embaixo d'água, e quando ela é batizada e levanta, ela levanta para ser uma nova natureza. É claro que isso é um ritual, o ritual do batismo. De nada vale só o ritual se isso não tiver acontecido dentro do ser da pessoa, na mente da pessoa, se ela não trocar a mente. Só o ritual não resolve. Mas uma vez que tenha passado pela convivência com Deus, pela experiência com Jesus, pelo poder do Espírito Santo que a fez nova vida, esse sinal do batismo é um sinal, podemos dizer nesse sentido, sacramental, porque é o sinal da presença de Deus, neste sentido. Tá bem? Recebem pela fé a graça de nascer de novo, viver purificado pela água lustral, água e luz, ou seja, espírito e vida de Deus. Água lustral, água e luz, guarde isso, água e luz, ou seja, o espírito e a vida de Deus. A terceira parte detalha o ritual de purificação, reforçando, perdão, a ideia de que sem purificação a pessoa devia ser banida da congregação por ter contaminado o santuário de Yahvé. Duro, né, irmãos? Duro, né, irmãs? Por isso que Deus não admite a impureza no arraial. Hoje, talvez o caminho não seja tanto a expulsão depois de Jesus, como a gente viu Jesus proceder, mas uma coisa você tem a certeza: aquela pessoa pode estar na comunidade e, como eu já disse, fazer parte de departamentos, setores, ministérios, dependendo do nome que as denominações, cada uma dá um nome, né? Mas não tem a vida de Deus ali. E isso é um perigo. Nós temos que discernir, porque se tem alguém trabalhando ali no nosso meio e não tem a vida de Deus, Deus não se agrada e não abençoa, muitas vezes, não só aquela pessoa, mas todo o departamento em que ela trabalha, às vezes toda a igreja, porque ele não aceita. Para encerrar mesmo a aplicação para as nossas vidas. Vai ser bem breve. Queridos, reforçando, Jesus já realizou todo o cerimonial de purificação dos nossos pecados. Não precisamos mais realizar um cerimonial. Jesus já realizou todo o cerimonial de purificação dos nossos pecados. Todavia, precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador. Crer no coração e confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor, para que isso tenha validade, a obra que ele fez tenha validade para a sua vida. Claro que ela tem validade, ela precisa ter validade para a sua vida. E para ter validade para a sua vida, você precisa aceitá-lo como Senhor, como aquele que manda e você obedece. Depois precisamos ser batizados com a confirmação de nossa fé. O batismo é uma grande confirmação do pacto batismal. Ou nas comunidades históricas que apresentam as crianças, ou nas outras que consagram, mas é uma grande confirmação de caráter. De caráter, de confirmação da nossa fé. Em seguida, purificar todo o nosso ser através da santificação. Então, você aceita o Senhor, é batizado, em seguida entra em processo de santificação. Nós purificamos todo o nosso ser, a cada dia. Hoje, você está fazendo isso ouvindo essa palavra, através da santificação, porque nós somos limpos pela palavra. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra. Nós somos limpos, lavados pela palavra. Ela nos santifica. A água da palavra nos santifica. A luz da palavra nos santifica. A água do Espírito Santo e a luz da palavra nos santificam. Nós precisamos entrar em processo de santificação. Então, o processo é assim. Sendo justificados pela fé, temos paz para com Deus. Depois, salvos pela graça de Deus e pela obra redentora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, eu até me esqueci aqui, eu preciso colocar em ordem, perdão. Prevenientemente despertos para poder dizer sim a Jesus, é a graça preveniente, perdão, essa é a ordem, tá bom? Agora corrija aí, se você está anotando. Prevenientemente, graça preveniente. Através dessa graça, Deus estalou o dedo, ele despertou você. Ezequiel 37, vale dos ossos secos. É possível que esses ossos venham a ressurgir, o povo de Israel venha a se levantar novamente, o profeta diz, tu sabes. E Deus fala assim para ele, profetiza. E aí os ossos começam a se juntar. Ora, como mortos, eles não tinham capacidade nem possibilidade de dizer sim a Deus, já que estavam mortos, ossos secos já. Mas Deus estala o dedo, e pela sua graça preveniente, nos dá a possibilidade de dizer sim a Jesus como Senhor e Salvador. Depois, ele nos justifica de todo pecado. Porque em pecado nós não poderíamos experimentar tudo que ele tem para nós. Então, ele nos justifica, ele nos lava com a água lustral. Ele confirma essa lavagem nos salvando do pecado e da morte, com a sua obra redentora na cruz do Calvário. Graça preveniente, graça justificadora, graça salvadora. Depois vem a graça santificadora. Aí, todo o processo da sua vida será para santificar você e levá-lo cada dia mais, ou levá-la cada dia mais à imagem e semelhança de Jesus. E para finalizar, muitos não trabalham com esse item, mas alguns trabalham, e eu trabalho sem dúvida nenhuma, na transição desse momento para o novo céu e a nova terra, seja pelo arrebatamento, ou se estivermos mortos, seremos levantados primeiro ainda, antes do arrebatamento, precisaremos da graça glorificadora, porque a graça glorificadora é que nos dará um novo corpo, um novo nome e todo o novo revestimento que precisamos para viver na eternidade com Deus. Então, irmão, irmã, confirme o seu pacto batismal, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próximo passo é aproximar-se pela fé do batismo no Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Entre numa nova dimensão de vida, onde os frutos vêm e vêm e vêm e vêm. A colheita vem e vem e vem e vem. A 30, 60 e a 100 por 1. Entre numa nova dimensão, cheio do Espírito Santo. Desenvolva com humildade e coração de servo e serva o ministério que o Senhor te concedeu. Até mencionamos isso no curso de líderes. Até que sejamos arrebatados na volta de Jesus. Ou aguardemos o dia em que, como num despertar de um sono, se já tivermos morrido, ele nos acordará e nós seremos levados para reinar com ele. E esse processo segue a ordem inversa. Primeiro os mortos ressuscitarão, depois a igreja é arrebatada, tá bom? Mas o que importa é que nós sejamos glorificados com Deus e recebamos um novo nome e vivamos eternamente com o Senhor. Querido, querida, para manter a pureza pessoal, você não precisa mais de toda aquela cerimônia hebraica. Teve a sua validade naquele período histórico. Entenda isso. Analise a história a partir dos elementos e a revelação de Deus a partir do momento da história em que ele está revelando. Uma coisa é o século XVI, por exemplo. Em termos de ciência e tecnologia, outra coisa é o século XXI. Ora, se o século XVI, XVII é uma coisa e o XXI é outra, imagine há 3 mil anos atrás. Para manter a pureza pessoal, lembre, hoje, confesse o seu pecado. Se arrependa, confesse o seu pecado, conhecido. Ah, eu reconheço que eu estou pecando nesse aspecto aqui. Peça perdão a Deus. Se ferir o próximo, peça perdão ao próximo. Peça perdão pelos pecados ocultos e peça perdão pelos pecados involuntários, aqueles que você nem desejava fazer, mas aconteceu. No passado, às vezes, uma pessoa fazia a meia, pegava um certo número de bois de um outro hebreu para cuidar e trabalhar com o gado. Bom, se algum acidente acontecesse e involuntariamente aquela pessoa, aquele boi se machucasse e perdesse a vida, então eles tinham que fazer um acerto diante dos juízes, porque precisava do ressarcimento, mas, por outro lado, se reconhecia que o pecado foi involuntário. Tinha toda uma orientação para cada coisa, já temos mencionado, mas uma coisa é o pecado voluntário, já confesse. Outra coisa é o pecado oculto, aquele que está lá no profundo, no interior. Interessa muito para os psicanalistas e psicólogos. Vou até inverter, psicólogos e psicanalistas. Interessa muito para esse campo, os pecados ocultos que movem nosso comportamento. E os pecados involuntários, que são o elemento do acidente, daquilo que não houve intenção nenhuma. Tá bem? Em terceiro lugar, primeiro, Jesus já realizou o cerimonial da purificação. Segundo, mantenha a pureza pessoal. Só existe uma maneira de manter: não pecar, ou se pecar, se arrepender, confessar pecado conhecido, oculto e involuntário. Terceiro, tire completamente da sua vida qualquer elemento que te conduza à obra das trevas e da morte. Não dê espaço na sua vida para tudo que pode te levar para fora do acampamento, para fora da presença do Senhor. Se tem uma coisa te fazendo mal, não dê corda para isso. Cuidado com a utilização da internet, cuidado com a utilização do celular, para não ficar escravizado em pornografia, em violência, em outras coisas que fazem mal, essas fofocas de celebridade. Cuidado! Cuidado! Nós estamos num mundo perigoso para a nossa comunhão. Por isso, os irmãos não tomam o devido cuidado e acabam se tornando frágeis na sua vida espiritual. Para finalizar, o quarto item. Além disso, lembre que o pecado contamina o santuário, ou o tabernáculo, ou a tenda do encontro. Você hoje é o tabernáculo. Você hoje é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo fez das nossas vidas o lugar da sua habitação. Quando fala ali corpo, não pense só em corpo, no aspecto material. Ele fez da nossa vida o lugar da sua habitação. Portanto, não profane seu corpo, sua mente, seus sentimentos, seu coração, que é o centro da nossa vida, não o órgão coração. Coração no sentido ainda hebraico, judaico-cristão, né? O centro da vida. Não contamine o centro da sua vida. Não profane o centro da sua vida. É no centro das nossas vidas que o Espírito Santo habita e testifica que nós somos filhos de Deus. Portanto, vigie, irmão, irmã, que você não caia em tentação. Se você está de pé, vigie para que não caia. Se caiu, não fica se culpando. Se arrependa, peça perdão para Deus, para o próximo, e volte para o caminho. Tem muita gente tomando essa decisão: ah, eu não estou dando dízimo, então não vou mais ocupar o lugar na igreja. Não, a solução não é essa. A solução não é sair da igreja ou do departamento porque você está cometendo um erro, ou por uma questão de outra ordem. Se eu for ficar falando aqui várias ordens, a gente não acaba hoje. Mas seja qual for a questão, a solução não é deixar Deus ou a obra de Deus porque o erro está acontecendo. Não, a solução é pedir perdão por esse erro e pedir ajuda para Deus para te levar para o caminho correto. E aí continue o seu trabalho, porque Deus vai ver a sinceridade do seu coração e vai te purificando. Então, se você está de pé, vigie para que não caia. Se caiu, se arrependa, peça perdão, mude de postura e levante. Sabemos que Deus abomina a impureza, mas levante e Ele vai te purificar. O Senhor ama a humanidade e por isso entregou-se em sacrifício único e suficiente em Jesus Cristo, para que não haja mais necessidade de ninguém ser sacrificado. Não desperdicemos a bendita obra do Senhor em nossas vidas. Busquemos a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E ofertemos a renovação do nosso entendimento, que é o nosso culto racional, como diz Romanos, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o nosso culto racional. Eu espero que todos os irmãos e irmãs, nessa hora que você estiver ouvindo, ou agora à noite, ou amanhã, ou um outro momento, vai estar no blog, você faça a seguinte oração: Senhor, em Jesus Cristo, eu estou passando pela água lustral, pela luz da vida, pela vida de luz. Eu estou passando agora, estou me aproximando do Senhor, me distanciando de toda a impureza e me aproximando da pureza total para a plenitude total. E estou caminhando na tua direção. Faça essa oração. E não fique só na oração. Vou voltar a pedir: Senhor, me dá 5.100 pessoas que banhem-se na água lustral, para que nós possamos experimentar o maior avivamento que já se ouviu falar na história do Brasil e das nações que nos acompanham. Que esse capítulo 19 vire uma verdade para cada irmão e cada irmã. Eu estou te pedindo um avivamento, Senhor, o avivamento dos últimos minutos, não é da última hora. Última hora era 2.000 anos atrás. O avivamento dos últimos minutos. Derrama um grande avivamento, mas com conhecimento bíblico, com uma experiência assim verdadeira, Senhor, com amor, com tudo aquilo que o Senhor deseja, resumindo, para que nós possamos ser encontrados como noiva prudente, agradável, que vai habitar contigo eternamente. Te peço isso. Que cada irmão e irmã, ao ouvir essa mensagem, diga: eu quero esse ritual de purificação. Só que não o ritual do passado. Eu quero me apropriar do ritual que Jesus já fez, através da vida dele, da morte dele, da ressurreição dele. E a partir de agora, eu estou purificado para uma nova vida, para um novo sacerdócio. E eu vou me envolver, me comprometer com o anúncio do reino de Deus entre as pessoas, entre a sociedade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, até amanhã, se o Senhor nos permitir, nós vamos para o capítulo 20 de Números, e no final de semana, talvez nesse, eu ainda não tenha escolhido qual livro, vou ter que orar. Eu não escolho assim, indo na minha biblioteca e pegando, ou não, eu oro. Eu e a esposa oramos. Juntos, em espírito, oramos em línguas. Eu oro individualmente e peço a Deus uma direção. Então, se ele der a direção até sábado, beleza. No domingo eu ministro já o início de uma nova série de liderança, porque nós queremos qualificar esse time. E se não der, com certeza, até outra semana ele dará. E enquanto isso, nós vamos ministrando números, com disciplina, com sequência, para que a palavra do Senhor vá nos lavando com essa água bendita e lustral. Em nome e para a glória de Jesus. Deus te abençoe. Uma boa noite para você. Um bom dia amanhã. E, se o Senhor permitir, nos encontramos para conversar amanhã no fim da tarde, início da noite. Paz do Senhor.